dia 26 de abril de 2019 e este é o episódio 55 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e hoje comigo tenho de volta o Dani... Já nem sei o teu nome. Já nem sabes o meu nome. Olá a todos, estou de volta, passado este tempo todo. Não sei se ainda se lembrou de mim, né? Sou o David Negreira, ao contrário de certas pessoas que me esquecem do meu nome. É um prazer estar de volta, é um prazer estar aqui com o Diogo Constantino. Infelizmente, o Tiago não pode estar com a gente hoje. Portanto, é verdade. Temos aqui outro episódio a dois. Exato. Recheados de novidades. Exatamente, ouvi dizer que tens para aí montes de novidades. Opa, estive bastante ocupado nestas últimas 3 semanas, 4, quase um mês que já não gravava com vocês. É verdade. Dediquei-me a fazer muitas coisas, já que não tive que gastar tempo aqui a fazer podcasts. Consegui concentrar-me noutras coisas. Ok. Então o que é que andaste a fazer? Olha, para já, e antes de mais nada, e mais importante que tudo, estou maravilhadíssimo com o Discodingo. Então pá, então, o que é que o Discodingo tem de especial? Tinha aqui um portátil aterrado, estava aqui ao lado, não estava a utilizar muito, e entretanto decidi dar-lhe uma vida nova com o Discodingo. E a começar pelo processo de instalação, que está super simples... Está super rápido e tenho a dizer que também me agrada bastante à vista o design todo do Discodingo. O tema tem uns bons retoques, as cores estão muito apelativas. Eu pensava que assim, que as cores do Ubuntu nativas e que as cores que eles estavam a produzir, pelo menos pelo que eu tenho visto nas notícias, que ia ser assim, não muito ao meu gosto, mas... estão equilibradas, estão com muito bom gosto. Eles estão a apostar muito na parte visual neste Discodingo e estou bastante contente. E é uma parte interessante porque é um contributo da comunidade. E estou mesmo maravilhado. Outra das coisas que eu reparei é a velocidade do ambiente gráfico, pelo menos está muito rápido, está muito, também está muito clean. Aquele menu de quando tu carregas no Super está sem falhas nenhuma, está super smooth. Estou mesmo muito contente com esta nova release e até estou a pensar deixar a equipa do LTS, que eu sou normalmente faço parte da equipa do LTS e só faço upgrades de LTS para LTS. E depois de ver estas melhorias todas e ver como se comporta num portátil antigo, estou bastante virado a fazer o upgrade para o 19.4 na minha máquina de produção e de trabalho. Ok. Eu sou uma pessoa também de LTS. Quer dizer, ao longo da vida tive fases LTS, fases não LTS. Agora estou numa fase LTS. Ou melhor, estava, porque eu vou passar tenho 4 máquinas em LTS, duas estão com 16.04 e vão continuar com 16.04, e tenho duas com 18.04. As duas com 18.04 eu vou fazer upgrades para 19.04, porque há, além dessas melhorias de performance, que estão a ser backported, portanto, quem está com 18.04 vai ter. Não todas, porque algumas não são possíveis de fazer backport, mas muitos desses fixes vão ser backported para o 18.04 também. Yeah. Mas há uma coisa que não vai ser, que é basicamente o alt tab no GNOME é insano. Insano. Pá, tu fazes alt tab, normalmente queres alterar de uma janela para outra. Agora imagina que, se como eu, tens 20 janelas de Firefox abertas, fazes alt tab e aparecem-te 20 janelas de Firefox e tu não consegues perceber o que é que está onde, né? E pá, isso para mim não serve. E então eu prefiro o estilo que tinha no Unity, em que tu alternas para a janela seguinte daquilo que tu tens. E se por acaso quiseres deixar escolher entre a janela da mesma aplicação, é só deixares os dedos mais um bocadinho no botão que ele passa para alternar entre as janelas do mesmo tipo de aplicação. Porque agora o comportamento é tu tens que ir lá clicar e tens que ir lá escolher, não é? Já não tem esse timing, digamos assim, que podes deixar um bocadinho mais de tempo e vais escolher a janela, tens que ir lá fazer a seleção e depois ir à janela correta. É a cena mais... Há duas cenas que me desagradam imenso no GNOME, essa é uma delas, e a outra é não meteres atalhos para meteres janelas em junto a cantos. Tu conseguias... tu consegues colar janelas aos lados, ao lado direito e ao esquerdo. No Unity conseguias meter junto a quantos? Portanto, podias pôr, dividir o ecrã em quatro. Ah, ok. Estou a perceber. Ou só a parte de cima, ou só a parte de baixo também. Também eram opções. E eu curtia bué isso. Agora é só à esquerda e à direita, não é? Isso é alta limitação, na minha opinião. Pois. Passam escolhas que eles fizeram, não sei. Eu dou-me bem com à esquerda e à direita. A minha esperança é que no futuro... Não, a esquerda e a direita é bom agora. Para mim é pouco. Eu tenho esperança que no futuro, assim como eles estão a introduzir esta mudança também no Alt Tab, como o Fractional Scaling, e tenho esperanças que no futuro o pessoal do GNOME aceite patches da Canonical para ter estas funcionalidades todas, que na minha opinião são cenas essenciais. Há cenas de configuração que eu não curto, mas isto não é configuração, é funcionalidade. Eu também não preciso de muitas funcionalidades num desktop, mas estas para mim são essenciais. Eu estava a pensar se não te darias bem com um i3WM ou um Sway ou uma coisa do género. Não, porque eu tanto tenho janelas a ocupar parte do ecrã como faço alt tab e tenho janelas em full screen ou só pá. Eu alterno demasiado entre janelas para isso. Não acho que seja I3W, acho que é uma questão de também se calhar te adaptares, tens de te adaptar ao I3WM se fores por esse caminho, porque podes fazer também isso, né? Depois tens workspaces mais facilmente acessíveis, depois podes ter logo uma janela grande num workspace e depois ter outras janelas tiled ou como tu quiseres noutro workspace. Qual é o problema do I3? Para já tens de fazer configurações. Isso é. Eu detesto fazer configurações. Eu gosto de cenas que estão ao meu gosto por omissão. É um bocado arrogante, mas é assim não é arrogante, acho que percebo, porque também é aquela questão de epá, já não tenho tempo para andar aí a brincar com as partes toda visual, eu quero é que funcione, né? Há cenas que eu gosto de andar a brincar. Este tipo de cenas não é o tipo de cenas que eu gosto de andar a brincar. Se estiver a programar e a curto andar a programar e a brincar a programar, curto bué. Agora fazer configurações e não sei o quê, não tenho paciência para isso. Percebo-te, eu percebo-te. Mas olha, estou habituado a este workflow e não me quero habituar a outro. Pois, basicamente é isso. Exato. Mas pronto, eu acho que depois para o Discodingo vamos ter aqui mais umas palavrinhas a dizer mais à frente. Temos ainda muito para falar do Discodingo. E noutros episódios, porque isto vai ser isto tem sido tantas coisas, tantas novidades que... Exatamente. Que vai dar pano para mangas. E mais novidades tuas? Novidades minhas, continuando aqui na ronda de novidades, já sou certificado, um administrador certificado de OpenStack. Tirei o certificado, passei no exame. E para quem não sabe o que é OpenStack? O OpenStack é basicamente para construíres a tua própria cloud, que é uma palavra tão utilizada hoje em dia e usada assim tão expansivamente. Basicamente permite teres tipo... Eu gosto de comparar aquilo a ter uma mini Amazon, teres acesso a uma mini Amazon, em que tens a parte toda de virtualização, da criação das redes, criação de storage, tudo como se fosse um único pacote. E depois podes ter projetos em que assignas, por exemplo, sei lá, dou 3 CPUs a um cliente, dou não sei quantos gigas de RAM a outro cliente e dou 1 tera de storage. E depois eles podem gerir as máquinas como eles quiserem, as storage como eles quiserem e as redes como eles quiserem. Isto basicamente é um produto que a Canonical suporta para os seus clientes. Okay. porque também fazemos e fazemos parte da distribuição do OpenStack com Juju. O Juju, havemos de falar noutros episódios mais à frente, mas basicamente é um sistema de, digamos assim, de instalação distribuída, de um sistema altamente complexo, fazer uma instalação distribuída em vários, vários servidores, podem ser virtuais, podem ser físicos, podem ser containers, e o Juju faz a parte toda da instalação do software, neste caso do, pode ser um OpenStack, okay. E depois corre o OpenStack sobre isso. E agora por curiosidade, a Canonical tem outra coisa que é o MASH. Nessa stack toda, como é que entra o MASH? O MASH, que é o Metal as a Service, basicamente o MASH faz-te o provisionamento de uma máquina física, ou seja, tu vais ao data center ou em tua casa, mas normalmente em data centers, né? Ligas a tua máquina e fazes o PXE boot, ou seja, quando ela é ligada, ela diz na rede, ok, estou ligado, dê-me um IP e dê-me as imagens que eu preciso para fazer boot do sistema operativo. O MASH nisto tudo faz a parte toda de agarrar nesse servidor, faz uns testes básicos ou mais avançados, se tu quiseres, e depois mete na base de dados a dizer, ok, tem este novo servidor que tem 300 GB de RAM, tem 4 discos rígidos, cada um com 1 tera, e tenho, sei lá, 8 cores ou 16 cores, o que é que seja. Depois, o que acontece é, quando tu usas o Juju, tu podes dizer ao Juju para ir buscar máquinas ao MAS. Ou seja, tu tens máquinas físicas que estão desligadas, estão prontas a serem utilizadas, e tu dizes ao Juju, olha, preciso do OpenStack a correr em, nesta máquina, nesta e nesta, ou então se não quiseres decidir a máquina e tiveres um lote de máquinas, sei lá, 10, 15 ou 20 máquinas desligadas, dizes a eles, olha, lança aqui. E depois ele vai fazer, vai ligar as máquinas, vai fazer a instalação do Ubuntu dentro dessas máquinas automaticamente, e depois vai instalar com o Juju, depois aí entra o Juju depois do Ubuntu estar instalado, vai instalar toda a parte dos agentes do Juju e fazer as configurações todas automáticas do OpenStack, portanto, que é o que chamam Charmed Distribution of OpenStack. Portanto, que é o charm, digamos assim, que é a parte toda do código, digamos assim, que vai fazer a implementação do OpenStack nos teus servidores. Ok, e depois podes voltar a usar Juju para instalar aplicações dentro por exemplo, das máquinas virtuais em que estão a correr no OpenStack. Sim. Depois podes criar outro controller, né? Depois tens uma parte do controller que dizes, ok, esta é a Cloud, que é o MAS. Depois também podes dizer, ok, dentro agora desta Cloud que já tenho o OpenStack a correr, posso criar outro controller de Juju e dizer, ok, agora tenho acesso a este OpenStack. E agora, dentro do OpenStack, posso correr Greylogs, posso correr até outro OpenStack, se tu quiseres. ou um LXD. Em LXD, sim. Ou Kubernetes. Ou Kubernetes, ou podes correr KVM também. Sim, também. Podes fazer esse tipo de coisas. Portanto, é todo o mundo a explorar neste sentido. Mas a minha certificação neste caso foi só mesmo para fazer a administração do OpenStack em si. Portanto, para fazer a troubleshooting, fazer a criação de servidores, de utilizadores, de storage, o que é o Swift, o que é essa treta toda. Foi relativamente fácil porque também perdi muitas horas a estudar. O exame em si é todo prático. Tens acesso a uma consola virtual em que tu depois tens certas tarefas para fazer. Eles dizem, olha, neste projeto tens que criar o utilizador X, neste projeto tens que limitar o número de cores que este projeto pode utilizar, esse tipo de coisas que normalmente são dadas nos exames, nos cursos de preparação. Eu, para me preparar para este curso, fiz o curso do Linux Academy, do Certified OpenStack Administrator. Vamos deixar os links aí em baixo, se alguém estiver interessado. Bastante bom o curso, um bocado seca, porque a voz da senhora que dá esta certificação, ou que dá este curso, é um bocado... faz-me dormir um bocadinho, Okay. Um bocado seca. Ah. Mas... Há um podcaster muito bom, que é o Dan Carlin. Pai, ele, se tu estiveres na rua durante o dia, tu ficas completamente absorvido pelo que ele está a dizer. Mas se estiveres na cama, adormeces. Poeda rapidamente. Mas poeda rapidamente. Eu tive que fazer muita força para não adormecer a ouvir os cursos da senhora. Mas pronto, okay. eu acho que depois, mais tarde, noutros episódios também, iremos aprofundar mais o Juju, iremos aprofundar mais o Mass e esse tipo de coisas, o que é que a gente pode fazer, o que é que se pode... E as novas releases que vão saindo e não sei o quê. Acho que é um bom tema de conversa e encaixa bem aqui no podcast também. De resto, o que é que eu andei a fazer mais? Não parei, como podem ver, andei sempre a inventar também, um bocado. Decidi começar a utilizar chaves digitais, digamos assim. Ah, sei que gostaste de usar esta tecnologia da Idade Média. Yeah, exato. Já consigo entrar em casa, finalmente. Sem ter que arrumar a porta. Ele antes usava um machado todos os dias. Um machado, tinha ali um machado à porta de casa para entrar em casa. Não, mas é uma tecnologia que é YubiKey. Isto permite que, basicamente, eu não tenha que decorar mais passwords ou tenha que decorar muito menos passwords e que utilize apenas com um toque consiga fazer autenticação em várias coisas. Uma delas é o Launchpad, portanto o próprio SSO ou Single Sign-On do próprio Ubuntu permite utilizar uma YubiKey, e esta foi uma das grandes razões pela qual eu fui para a YubiKey. Portanto, quando carregas no botão, dá-te um código único de 6 caracteres. É como a gente também pode instalar no telemóvel. Tens o, como é que se chama, o Google Authenticator. Só que em vez de teres um Google Authenticator e estares dependente do teu telemóvel, tens uma chave mesmo física que enfias na porta USB, e quando precisas de autenticar a um serviço, basta dares e a chave tem uma luzinha que pisca, é só tocares na chave e ela faz a autenticação. Porque é que isto é bom? Por um lado, eu já não preciso de decorar passwords em nenhum website. Porquê? Porque eu tenho agora também, passei a utilizar, e com a ajuda do André Bação, daqui da comunidade, que também me deu um empurrão nisto, que foi o KeePass. Mais uma referência ao André Bação no podcast. Exatamente. Tem de sair todos os episódios. Tens que o convidar, tens que fazer um convidado especial, André Bação. Ele nunca pode vir ao podcast, vai ser referido todos os episódios, mas nunca vem ao podcast. Fica aquela pessoa, como é que mistério. Se diz? Pessoa mistério. Bem, se o quiserem conhecer, é só virem e juntarem-se a nós no Telegram e falarem com ele. Exatamente. Ele está sempre muito ativo. Mas, continuando a conversa, o KeePass, estou a utilizar o KeePass XC, porque há várias versões do KeePass, há vários forks, e há uns mais bem mantidos, há outros menos bem mantidos. Eu estive a tentar utilizar o KeePass 2, mas o plugin não estava a funcionar muito bem, o plugin externo para fazer a autenticação com a YubiKey, e comecei a utilizar, portanto, o KeePass XC, que já vem todo integrado, funciona maravilhosamente bem. Faço a autenticação com a chave, e, portanto, quando eu agora tenho os logins em muitos websites, a password, eu nem sequer sei a password. Eu não sei a password de certos websites, porque faço só a criação de uma password segura com o KeePass XC, gravo, e depois tenho um add-on no Firefox e no Chrome, que faz a ligação e que com o KeePass XC, e que se eu meter lá que eu tenho login em google.com, por exemplo, o KeePass XC detecta logo que esse é um link que eu tenho guardado, é um website que eu tenho guardado dentro da base de dados, e pergunta logo qual é que é o user que eu quero utilizar e qual é que é a password. O que facilita bastante as coisas, e eu sinto-me bastante mais seguro a fazer as coisas desta maneira, porque neste preciso momento não precisam só de saber da minha password, precisam também ter acesso físico à minha máquina, à minha sala, precisam, portanto, as pessoas que me podem hackear neste momento as minhas contas online têm que estar na mesma sala que eu. O que reduz bastante, okay. O que reduz bastante a superfície de ataque. Claro que há outros métodos, mas o facto de ter a password e de ter um objeto físico que eu tenho que ter realmente aqui, que tenho eu que tocar ou tenho que chegar aqui alguém que tocar na chave para fazer a autenticação, dá-me outro tipo de segurança e também já não tenho que às vezes que repetir passwords ou que utilizar passwords menos seguras em certos websites por razões que por ser mais fácil ou porque realmente não uso tanto esses websites. Ok. Olha, duas perguntas. Diz-me. Experimentaste outros password managers? Utilizei só os, o KeePass 2 e o outro KeePass, portanto, para fazer a integração. Só os da família KeePass. Exato, exato. Não experimentei nenhum outro, porque este realmente fez logo aquilo que eu necessitava. Outra das coisas interessantes é que também podes fazer, podes carregar a tua chave SSH com o KeePass XC. Adiciona-te logo a chave ao agent, é só abrires a base de dados e fazeres a autenticação, né, que tens que fazer com a chave, e faz, desbloqueia-te logo a chave SSH. Ok. Porque eu estava... eu uso também um KeePass, mas tu há algum tempo já dou-lhe no Bitwarden. E por isso é que eu perguntei se tinhas experimentado outro, porque estava curioso sobre... se havia alguma razão para não teres usado o Bitwarden, mas dizes que não chegaste a experimentar outros, porque aquele agradou-te. Exato, exato. Faz tudo o que eu preciso, este basicamente. Tem a parte dos logins automáticos, tem a parte da chave SSH, guarda-me as passwords todas que eu necessito, tem aqui tudo o que eu preciso neste preciso momento. Mas tens alguma feature ou alguma... ou aconselhas vivamente a experimentar o Bitwarden por alguma razão especial, ou... A questão, as funcionalidades relativas a chaves físicas, eu desconheço, eu não investiguei isso, sinceramente. Portanto, era precisamente para saber se havia aí alguma limitação que eu ia perguntar. Mas o que eu gosto, há duas coisas que eu gosto, duas ou três coisas que eu gosto no Bitwarden. Como é que podes alojar o... ele funciona como um servidor onde podes guardar as tuas chaves. E podes alojar o teu próprio servidor e ele é software livre. Ou também podes usar um serviço de cloud deles. Okay. E pagar. Okay. Eles têm um layer gratuito, mas eu preferia pagar. Fico mais descansado da cabeça se souber que estou a ajudar para que aquilo não desapareça. Certo. Que tendo em conta que ele guarda meus passwords, parece-me assim um bocadinho importante para sim. Que se desaparecer. Sim, sim. E outra coisa que eu gosto é que eles foram auditados recentemente, se calhar já quase há um ano, por uma terceira parte independente. E encontraram alguns bugs que foram corrigidos, mas nada assim de especialmente grave. E eu gosto dessa parte de abertura deles e transparência relativamente ao projeto. Ok. Eu tenho alguns problemas em confiar as minhas passwords a outras pessoas, confiar esses dados a outras pessoas. Eu percebo que eles sejam auditados e que seja seguro e não sei o quê, sim. Mas eu continuo a confiar assim, mais em mim sempre do que em outras pessoas. O que foi auditado não foi o serviço, acho eu, acho que foi o mesmo software, o código. Ok. E que tu podes alojar tu próprio também, não é? Uhum. Eu mesmo assim, eu tenho uma certa desconfiança quanto a ter coisas deste tipo acessíveis pela internet. Certo. Quem me conhece sabe que as minhas passwords não estão acessíveis pela internet. Certo. Nenhuma delas. E eu ainda não mudei, em parte porque custa-me fazer esta mudança do salto de ter uma coisa que não está acessível na internet para uma coisa que está acessível. Certo. Essa é uma das razões. Outra pergunta que eu tinha para fazer, porquê o BigKey e não, por exemplo, a NitroKey? Isso foi uma boa pergunta, porque eu andei a ver as duas e eu acho que cheguei à conclusão que foi por causa do preço, se não me engano. A YubiKey, para além de teres várias opções, tens uma chave muito pequenina que fica só um bocadinho a sair de fora, que é a que eu uso, porque tem que ser para aqui dentro do portátil, portanto é que fica cá. Se eu precisar transportar o portátil, normalmente posso tirar e é fácil de pôr numa keychain ou de guardar num sítio seguro, porque é muito discreta. E essa foi uma das grandes razões porque eu gostei mais da YubiKey. E se não me engano, foi o preço na altura. Já fiz a comparação há mais de um mês. E foi esta a decisão que eu tinha feito. Porque eu sei que a NitroKey é dada, por exemplo, aos developers do kernel. E a certos developers de certos projetos open source é dado borla. Red Hat é cliente, aliás, mesmo. Yeah. Acho que é mesmo cliente. Yeah. E pelo a Mozilla também. E pelo que eu estive a ver, isto também era uma... Lá está, foi outra razão de escolha. E o YubiKey estava explicitamente no site da Ubuntu a dizer que era suportado, e falei com alguns colegas e eles disseram que a YubiKey funciona perfeitamente. Portanto, cheguei a comprar aqui. Outra das questões que tem que se ter em atenção quando se tem esse tipo de chaves é ter um backup. Tens que ter duas chaves, não convém ter só uma. Eu neste momento... E mesmo só duas? Mesmo só duas, mas pronto, duas já é boa resguarda, diria. Neste momento tenho uma aqui ao pé da outra, só por acaso, e ando a trocá-las, ando a fazer a troca assim de semana a semana, uso uma, outra semana uso outra, só para ter a certeza que todos os serviços que eu utilizo podem ser utilizadas nas duas constantemente. Okay. E a certa altura tenho que decidir o que é que vou fazer com outra chave, que ainda não decidi bem o que é que vou fazer, se vou pôr no cofre, se mando para fora do país, ou se meto num bunker, ou ainda tenho que ver o que é que vou fazer com ela. Pois, eu provavelmente, eu teria três, uma para andar sempre comigo, e uma para ter em cada país. Pois, no teu caso fazia bastante sentido fazer isso. Fazia mesmo muito sentido. Eu tento fazer isto com tudo que eu tenho. Yeah. Uma coisa para andar comigo e outra para ter em casa em cada país. Yeah. Ou guardado escondido em algum sítio, num cofre ou numa coisa qualquer em cada país. Yeah. Mas não preciso tanto porque, pronto, faço a vivência maioritariamente num só país neste momento, aqui na Holanda, e se tiver, tenho que entregar a chave noutro sítio seguro, digamos assim, relativamente longe. E outra coisa que se calhar que não, tu não tens que te importar desse lado, mas eu tenho que me importar bastante, num sítio que não esteja sob risco de ficar debaixo de água. Ah, sim. Não, mas eu tenho outro risco, que é o dos sismos. Sismos? Sismos, sim. Portugal é uma zona extremamente sísmica. Ah, sim. É verdade. Mas pronto, se tiveres dois países, já varia um bocado a coisa. Eu vou manter, provavelmente, dentro do mesmo país, mas é engraçado que tem que ter atenção, que tem que manter pelo menos uma das chaves acima do nível do mar, que neste momento não está. Eu num país tenho risco de sismo e no outro tenho risco de explosão nuclear. Mas gosto da leveza com que estamos a falar de explosões nucleares no podcast. E também aqui perto, né? Também é um risco para mim. Também. Vocês aí também devem receber aquelas tablets de iodo, não? Não. Não? Aqui é mais prevenção contra realmente as enchentes. O que é que fazes em caso de emergência? Para onde é que vais na tua casa? Para onde é que tens que ir? Que resguardas é que tens que ter? Teres água potável? Por exemplo, eu estou aqui numa casa alta. E eu estive a investigar e a ver o que é que eles me diziam para fazer. Era vir para o topo da casa, ter água potável cá em cima e ter comida para uns dias cá em cima. E baterias, né, pilhas e não sei o quê. E depois pôr um pano branco em cima do telhado para assinalar que estou em casa. Okay. Que há aqui pessoas. Pronto, e é este tipo de coisas que uma pessoa se preocupa neste país. Eu acho que não há aqui centrais nucleares, tanto quanto sei. As nossas não estão muito longe das de vocês. Pois. Mas pronto, cenários apocalípticos à parte, acho que é uma boa opção, e se calhar devíamos explorar também um bocado, isto já começa a ser muitas promessas, mas se calhar devíamos explorar um bocado o facto das pessoas terem que utilizar two-factor authentication, ou autenticação com dois fatores. Uhum. E uma das razões que eu também levei, que também me levou a fazer isto, foi o facto de eu não confiar no telemóvel, não confio no software que tenho no meu telemóvel para me fazer as autenticações que eu preciso, e eu tenho muita facilidade em perder um telemóvel. Essa também é outra das razões. Sério? Yeah. Eu, por acaso, este telemóvel já me está a durar muito tempo, já tenho há cerca de um ano, se não me engano. Mas eu facilmente deixo um telemóvel em qualquer lado, perco, caio-me do bolso, parto, acontece qualquer coisa, e não gosto de estar dependente do meu telemóvel para eu ter que fazer autenticação em serviços importantes. Acho que fazes muito bem. Mas pronto, adiante, que isto não, ainda não acabou. Ainda tens para ir mais coisas, não é? Ainda não acabou, isto o mês tem muitas novidades. Já tenho o meu teclado novo. Finalmente. Mas mostra lá o teclado, pá, mostra o teclado, levanta aí o teclado. Está aqui todo partido já. Ah, podem ver, os senhores. Os ouvintes podem ver. Os ouvintes podem ver o teclado. podem ver, mas podem ouvir. Olha, está aqui o teclado a aparecer. Tem pinta. É um teclado muito pintarolas. Tem um nível de conforto que eu nunca tive no teclado. Eu vou deixar depois o link para o teclado. É o Ultimate Hacking Keyboard. Tem um nome todo fancy pantsy. É separado no meio, como o Diogo conseguiu constatar. É separado no meio, portanto. Confirmo. Dá para fazer a separação da mão esquerda e da mão direita. Com maneira mais confortável que tu conseguires, em vez de teres que estar assim e estar sempre a fazer pressão nos ombros e nos cotovelos, e teres de ter uma posição desconfortável para escreveres bem, tens o teclado separado. Tenho neste momento a posição tilted negative, ou seja, o teclado, eu tenho comprei também extra com o teclado os apoios para os pulsos. E os apoios para os pulsos permitem-te levantar o teclado, em vez de estar na horizontal, está na diagonal, mas para trás, digamos que a barra de espaços está mais levantada com os números. Ok, isso é ótimo, eu preciso de uma coisa dessas. Yeah, isto é maravilhoso. Eu tenho um pulso a dar o berro, isto, basicamente. Aconselho-te vivamente a comprar isto, e aconselho a pessoas que passem muitas horas a escrever, passem muitas horas a programar, que vejam um teclado. Eu aconselho vivamente este teclado, mas eu percebo que este teclado também esteja um bocado fora do alcance monetário de muita gente, porque é um teclado muito caro. Eu acho que paguei bastante por este teclado, mas isto foi à volta, com o teclado mais os apoios, foi à volta de 400 euros, só o teclado. Ok. É um valor bastante elevado, mas... tem os níveis de conforto altíssimos, é tudo open source, o design todo dos pads, dos teclados, das eletrónicas, dos cabos, porque isto tem aqui um cabo a ligar ao meio, a separação do teclado, é tudo open source, o software que carrega as opções, porque isto voltando um bocado às funcionalidades do teclado, tens um agente que te configura o teclado. E esse agente também é open source, corre em Linux, corre em macOS, corre em Windows, corre em tudo o que existe, e que te permite pôr o teclado conforme tu quiseres. Tens... podes ajustar layouts. Podes ajustar layouts, tipo... depois tens botões especiais, tens o Mods, que é um botão de modificação, tens o FN, tens o Super, tens o Shift, também tens uma função de rato no teclado, em que controlas se tu podes fazer o bloqueio ou podes ficar só a carregar o botão, e depois usas o J, K, L e o I para fazer a movimentação do rato, e a barra de espaços para fazer os cliques, por exemplo, ou outros botões, conforme tu queiras. E isto é tudo super personalizável, tudo super personalizável. E depois o facto de teres o teclado open source e de teres o desenho todo das teclas standard e não sei o quê, também te permite fazer as teclas como tu quiseres, basicamente. Podes pôr desenhos, podes pôr o mod Vim, podes pôr tudo o que tu quiseres aqui. podes fazer com que o teclado faça. E também te permite que o programes, né? Se tiveres paciência e quiseres modificá-lo, também te permite fazer isso, porque é todo open source. Mas o maior ganho para mim, para além de apoiar uma empresa, que neste caso é uma empresa húngara, portanto da União Europeia, é também o facto de o conforto que me tem dado e o stress que me tem tirado dos ombros e das mãos de passar tantas horas à frente do teclado. É impagável, é o facto mesmo de ter a saúde em primeiro lugar. E se puderem e se tiverem dinheiro para investir se calhar provavelmente numa das ferramentas mais importantes que nós utilizamos, né? Sim. Que é um teclado. Sem dúvida. Acho que vale a pena um investimento e se tiverem essa possibilidade, não diria este teclado, mas vejam as opções que têm que dentro do vosso orçamento para utilizar teclados ergonómicos. E se puderem, vão testá-los e vão ver tudo aquilo que gostarem ou não num teclado. Mas usem teclados ergonómicos, porque realmente faz toda a diferença. Antes de escolher esse, andaste a investigar outros? Andei a investigar outros. Há uma panóplia de teclados disponíveis. Há centenas de teclados disponíveis. Este foi a minha escolha, primeiro porque é completamente open source. É bonito, eu gosto do design dele. É pequenino e é bastante funcional. E gostei do facto de poderes fazer as várias opções, né? De teres o negative tilting, de poderes pôr o teclado completamente à tua maneira. E outra coisa que este teclado tem, ou que vai ter, que neste momento ainda não tem, é uns módulozinhos que tu podes fazer um attach aqui. Eu não sei se consegues ver. Estás a ver ali aqueles coisinhos, que eu não sei se os ouvintes estão a ver. Tens aqui uma maneira de pôr uns módulozinhos, tanto do lado direito como do lado esquerdo, de tipo um touchpad. Podes pôr um touchpadzinho. Okay. Podes pôr aquele nipple como existem nos ThinkPads para fazer o controle do rato também. Depois tens outro módulo para adicionar mais 3 teclas, acho eu. Portanto, há capacidade de expansão e esses designs e isso tudo vai ser tudo open source também. Portanto, depois, nice. Quem gostar e quem tiver tempo, podem vocês próprios fazer os vossos módulos e desenhar os vossos módulos para encaixar nos teclados. E pronto, foi isso que me levou a escolher. Eu estava um bocado ansioso para já, porque demorou cerca de 4 a 5 meses a me entregarem o teclado. Au! Yeah, foi, aqueles projetos que vêm de como é que se diz? Crowdfunding. Os projetos que vêm de crowdfunding e depois eles têm que começar a fazer os fabricos e começar a entrar nos processos de fabricos e começar a produzir massivamente, que demora sempre um bocado mais tempo, e até começarem a entrar nessa fase toda demorou uns tempos a darem vazão às ordens todas que eles tinham. Mas eles estão a aceitar encomendas agora para... Então, já estão a fabricar em massa? Já fabricam em massa, já podes ir ao website. Eu, na altura, já comprei depois de terem feito o crowdfunding. Foi pouco depois, passado um mês ou dois, coisa do género. E eu fui logo ao website comprar. Okay. E, portanto, quem quiser, depois deixamos aí os links na descrição. Podem fazer a compra do teclado, se assim o bem desejarem. Mas parece que ainda não acabaste, não é? Ainda não acabei. Ainda vão ter que maturar mais um bocadinho. Continuando aqui nas panóplias do open source, ando a contribuir para um projeto que é o SOS Report. Isto para quem faz, como é que é dizer, não diria, pode ser gestão, mas mais, quem faz, digamos assim, consultadoria, vá, em Linux, e quem precisar de rapidamente obter informação sobre um sistema, pode instalar e correr o SOS Report. O SOS Report vai-te basicamente buscar tudo o que é logs, vai-te buscar informação toda standard que dá jeito de ter num report, digamos assim, que é os processos todos, os discos que tu tens, quanto espaço em disco é que tu tens, memória utilizada, parte toda do kernel também está lá, as opções todas do kernel. E eu ando a fazer agora o desenvolvimento do módulo do Juju, para a gente quando, portanto, que eu estou na parte de suporte da Canonical, quando algum cliente tem algum problema com o Juju ou a gente quer, que precisamos de pedir mais informações sobre a parte toda do Juju do cliente, isto já vai puxar a informação toda que a gente precisa, desde a base de dados, desde a informação das aplicações, configuração delas, já vai fazer essa parte toda automaticamente. Ok, ok. Isso agora podes respirar um bocadinho. Descansar um bocadinho agora, já tinha, tudo, já tinha aqui isto tudo preso há um mês para falar e agora deixei aqui tudo fluir. Tudo saída. E tu, Diogo, o que é que andaste a inventar nestes últimos dias? Bem, eu não tenho andado a inventar muito, eu tenho andado a tentar descansar um bocadinho porque quando uma pessoa faz muita coisa e muita coisa diferente para muitas coisas diferentes, muitos projetos diferentes, muitas comunidades diferentes, pá, às vezes fica-se um bocado cansado e precisa mesmo ter assim um bocadinho de tempo para si próprio e para descansar. Para dormir. Então, tenho que estar a aproveitar para dormir, é uma parte importante porque às vezes eu esqueço-me de dormir. e de comer também. E depois o corpo ressente-se, não é? Claro. É normal que sim. Tens as quebras. Exatamente. Mas, portanto, aproveitei, tive aqui uns dias da Páscoa em que pude descansar. E agora acho que já estou com energias de novo para voltar à carga. Espetáculo, isso é que é preciso. E acho que dormir está um bocado subvalorizado, quão importante é. Verdade. Tu teres, meteres as horas de sono necessárias. Varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que ficam bem com 4 horas, há pessoas que precisam de 8 horas. 8 pelo menos. Sim, e eu também estou, também depois, voltando um bocado à conversa que já tivemos há uns tempos aí de fazer os exercícios, de fazer o exercício e de quando comecei a ir à piscina e não sei o quê, comecei também a ajustar mais os meus horários de dormir e de acordar e não sei o quê. Isso também, pronto, tem sido uma das razões, também tem sido uma das razões que tem sido para mim difícil fazer a gravação do podcast, é porque eu antigamente ia-me deitar 1, 2, 3 da manhã e agora vou-me deitar às 10 da noite, basicamente. Tenho feito assim uma grande mudança para compensar as horas que eu preciso dormir e isso tem feito também uma grande diferença na minha saúde física e mental. Bastante grande, diria, e já que estamos aqui a falar disso, eu aconselhava-te bastante também a criares o teu horário e nem que seja a pôres. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm um despertador para ir dormir, metem a hora de dizer, sei lá, 10 da noite, olha, está na hora, tens que ir dormir. Houve uma altura da minha vida em que eu tinha isso, tinha o despertador para acordar, tinha o despertador para sair de casa. Tinha o despertador para começar a trabalhar, para parar de trabalhar à hora do almoço, para recomeçar depois da hora do almoço, para parar depois do fim do dia, e ir a tratar de jantar e de aspectos sociais da vida e tudo isso e de fazer outras atividades, e depois tinha também para me ir deitar. E deixaste de fazer isso? Deixaste de fazer isso agora? Eu deixei de fazer isso já há uns anos, mas houve uma altura em que eu tive a fazer isso, sim. Mete só para dormir, para ires descansar como deve ser. Não precisas de tantos alarmes na tua vida. Eu preciso, porque eu sou uma pessoa muito esquecida e facilmente me distraio com coisas. E como faço muitas coisas diferentes, também preciso de saber quando é que é a altura de fazer cada coisa. Dá-me jeito. Só que até organizar isto dá um trabalho de caraças. É verdade. É mais outro trabalho que tens que ter. Além dos trabalhos todos. Eu tirava uma hora ao domingo para organizar a semana seguinte sempre. Era assim que eu fazia. E todos os dias de manhã, uma das minhas primeiras atividades era rever tudo o que havia para fazer para o dia. E ao fim do dia, uma das atividades antes de finais do dia era rever o que aconteceu durante o dia para ajustar coisas que fossem necessárias do dia seguinte. Isso é uma boa maneira de trabalhar. Eu faço isso, comecei mais a planear tenho feito os meus dias basicamente todos iguais, sabes? Tenho feito deitar à mesma hora, acordar à mesma hora, vou fazer exercício à mesma hora, vou trabalhar à mesma hora, vou almoçar mais ou menos à mesma hora, dependendo um bocado da família também. E depois paro de trabalhar à mesma hora e tento fazer pausas durante o dia, assim, de vez em quando. E para criar aquele ritmo e para também conseguir ter as minhas horas de descanso e os meus tempos de relaxamento, às horas certas, porque se tiveres as horas certas marcadas ou tiveres as horas certas já internalized... internalizadas, mas pronto, também não é internadas. Também não. Ok, acho que as pessoas perceberam. Se começas a criar aquele horário e aquele ritmo e a certa altura já não tens que pensar ai, agora é hora de ir dormir, ai, agora é hora de trabalhar. Não, já começas a ter sono naquela hora, já começas a acordar, às vezes nem preciso de despertador, já estou acordado pronto para sair da cama. E isso também ajuda bastante à saúde mental e estás mais concentrado e tudo o resto que vem de positivo de conseguires fazer isso. Também acho que sim. Mas estavas a falar aí de organizar e de estares aí ligados a tanto projetos e tanta coisa. Eu sei que um dos projetos que tu estás bastante ligado e que és uma pessoa bastante importante no projeto é o UbiPorts. Bem, o importante... Eu não diria que seja assim tão importante. Mas há aí umas notícias do projeto UbiPorts. Realizou-se recentemente mais um Q&A. Foi no fim de semana anterior a este em que estamos a gravar e que temos umas coisas interessantes. Uma das primeiras coisas interessantes é que saiu uma nova app e o que ela tem de interessante, ela chama-se Kaidan. É um cliente de XMPP. Para quem não sabe, XMPP é um protocolo de instant messaging, portanto de chat, que talvez as pessoas conheçam melhor por ser o protocolo Jabber. Essa aplicação, que ela tem de especial, não é ser um cliente de XMPP, mas sim de ser a primeira aplicação feita com Kirigami 2. Ok. Kirigami 2, eu já falei num episódio passado, mas é possível que as pessoas não se lembrem, porque é uma coisa que não se fala muito. Ou que não tenham ouvido esse episódio, e nesse caso vocês não sei o que é que estão a fazer aqui, deviam estar a ouvir os episódios todos desde o início, menos o primeiro. Foi o primeiro episódio. O primeiro episódio é muito mau, o segundo também é, mas é menos. Mas voltando ao Kirigami 2, o Kirigami 2 é basicamente uma framework desenvolvida pelo projeto KPDE para aplicações convergentes. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que esta framework, como não pertence ao projeto UbiPorts e como pertence ao KDE, ela é utilizada em pelo menos mais um sistema operativo, o KDE Plasma Mobile, que é um sistema semelhante ao Ubuntu Touch, mas também é utilizado em outros sistemas operativos, também é suportado em Android, não nativamente, mas instalando a framework. E há mais outros sistemas operativos móveis, penso que o Sailfish OS também suporta Kirigami 2 e há outros sistemas operativos também, ou que já adotaram ou que vão adotar o Kirigami 2. Okay. Ou seja, temos aplicações que, além de serem convergentes, também são multi-sistema operativo. Uma das coisas que o XMPP traz também... Nós já falámos há uns tempos sobre as tecnologias de descentralização, tivemos um episódio dedicado a isso, e um dos serviços que é oferecido pelos grupos ou pelas empresas, digamos assim, entre aspas, que fornecem os serviços de descentralização, é o XMPP, porque também permite que seja um protocolo de chat descentralizado. Tu podes estar no teu próprio servidor, podes ser o teu próprio servidor e podes te ligar diretamente a outras pessoas, a outros servidores e outras salas que residam noutros servidores. Portanto, só queria dar esta ressalva aqui, porque para quem não conhece o XMPP é um protocolo antigo, é uma coisa antiga, mas que ainda é bastante utilizada e é um protocolo bastante bom, diria. Sim, nos seus tempos dourados lembro-me de estar em Portugal e conversar com pessoas. Eu tinha conta quer no SAP Messenger, quer no TV Cab Messenger. TV Cab Messenger. que na verdade era apenas um front-end para o SAP Messenger, para o mesmo servidor, mas as contas eram diferentes. Eu tinha ele porque eu trabalhei na TV Cabo, e como eu não queria usar, já não sei o que é que se usava lá, que era uma aplicação proprietária com um protocolo proprietário, a desculpa que eu arranjei é que eu estava a utilizar um produto da casa. e as pessoas cada vez disseram, pá, que tens que usar esta coisa, este produto, já não lembro qual que era, não me faço ideia, já não sei qual era, era um outro produto qualquer. Sim. Não, eu estou aqui, eu estou a comer o que a gente faz aqui na casa, estou a apoiar e as pessoas mochavam todas e falavam todas comigo via aquilo. Fizeste muito bem. Como tinha conta no SAP também, conta pessoal, também usava muito isso, e usava isso porque é interessante é que o XMPP era utilizado, por exemplo, pelo Google para o Gmail, para o Gtalk. Para o Gtalk, sim. E eles tinham vários serviços que estavam federados na rede, na mesma rede, nesta rede, que era uma rede de servidores de XMPP. Yeah. Que também estava ligado à rede Jabber. Portanto, era uma forma de comunicar. E acho que ao princípio, até o chat do Facebook, ao princípio também usava esse protocolo. E depois eles rapidamente deixaram de usar. Pois, entretanto, separou-se tudo, não foi? Entretanto, acabou-se. Tudo, pararam de usar o XMPP por qualquer razão. Não percebi bem o quê. Eu também nunca percebi bem, porque aquilo funcionava bem para toda a gente. Pois. E, enfim. Enfim, e é o que é. Então, e o que é que novidades é que há mais do Ubiport? Outra novidade é que a OTA 9, que deve estar quase a sair, portanto, as OTAs, o objetivo é demorar entre 4 e 7 semanas, mais ou menos, uhum. E nós já estamos quinta para aí, semana, portanto, okay. Deve estar quase a sair a OTA 9. Boa. Infelizmente não vai ter o Unity 8, porque ainda não foi terminado, okay. Mas vai ter diversos fixes para vários bugs. E um dos fixes que vai ser corrigido foi o problema com a câmara no Nexus 5, que frequentemente após tirares uma fotografia ela congelava, okay. A aplicação, okay. E agora já não congela sempre que tiras uma fotografia, congela apenas quando alternas entre modo fotografia e modo vídeo. Ok. Mas é um avanço, e isto foi um developer português, o Ruben Carneiro, um dos developers mais antigos do projeto até. Grande Ruben. Ruben, que contribuiu com este fix, e que ao que parece que foi um fix extremamente simples, meia dúzia de linhas de código, que o resto dos developers todos do projeto ficaram a perguntar, mas tens a certeza que é só isso? E ele, tenho. Mas tens mesmo a certeza? Tenho. Pronto, está bem. Pronto. É o que interessa. Portanto, praise Ruben, hashtag praise Ruben, toda a gente, a agradecer ao Ruben. Grande Ruben. Exatamente. E depois há mais outras coisas. No Edge Channel há o Unity 8, o novo, que ainda não está pronto, mas durante o último Q&A o Mário Garipsgard fez uma demo do Unity 8 a funcionar num dos dispositivos, não me lembro qual é que era, e ele de facto está com uma performance muito interessante. O novo Mir ajuda também muito com isso, e o novo, eles refizeram o launcher das apps e também houve algumas melhorias nesse campo, e eles dizem que ainda podem haver mais melhorias, que este foi só o princípio. Boa. Uma outra coisa interessante é que no canal LEDs os Meizu MX4 não estavam a ser suportados já há algum tempo, e houve um membro da comunidade chamado Alfred, que também já é porter há muito tempo e que é também o porter do Sony Xperia X, uhum. Que ainda não está publicado porque ainda não tem suporte para som, uhum. Que é um problema típico, acho que, de dispositivos baseados em Android 7. Ok. Mas o que ele fez foi que Ele bricou o MX4 dele, mas a fundação ainda tinha lá um MX4 doado pela Canonical, uhum. E enviou-lhe um, e ele corrigiu o problema que havia com o funcionamento do MX4 no canal LEDs. Boa, boa. Portanto, mais uma pessoa para quem agradecer, praise Alfred. Muito obrigado, Alfred. E o Alfred também tem, é uma pessoa também muito interessante, porque ele também faz parte da comunidade de Sailfish. Uhum. E ele acho que é um dos developers do Kaidan. E ele fez várias aplicações para Sailfish que em princípio ele irá portar também para o Ubuntu Touch. Okay. E uma delas é uma aplicação para suporte para serviços de cloud como o Nextcloud. Ok, boa. Portanto, será mais uma que irá permitir fazer sincronizações e coisas desse tipo. Uhum. E uma das coisas que ele ainda não sabe bem como é que vai fazer é qual é o serviço de background que ele vai utilizar. Se ele vai utilizar uma coisa que está integrada dentro da aplicação dele, se vai implementar uma coisa do lado do Ubuntu Touch. Uhum. E se ele for pelo lado do Ubuntu Touch, ele vai utilizar uma coisa que foi desenvolvida inicialmente pela Canonical, uhum, mas que depois foi abandonada, que é uma framework para gerir storage e backups. Ok. Aquilo foi desenvolvido, mas pá, nunca foi integrado, acho que em produto nenhum do Canonical, e ele diz que aquilo é promissor e que é capaz de pegar nisso, acabar o código que ainda não está terminado. Exato. E integrar dentro do, exato, Ubuntu Touch. Pá, isso tinha vantagens muito, muito interessantes para o Ubuntu Touch. Pois, depois, outras aplicações iriam facilmente utilizar essas funcionalidades. Uhum. Exato. Boa. E acho que do Ubuntu Touch por hoje chega. Por hoje já chega. Eu tinha muita coisa para falar, porque aconteceu muita coisa nesta última semana e qualquer coisa. Uhum. Mas tu ainda tens aí outras coisas interessantes para falar já há muito tempo também. Exato. Portanto, aproveito e dou-te dou-te o chão, mas isto não. Dás-me o ar, né? Dou-te o ar, sim. Faça assim pelo que é por onde o som passa, das moar. Pronto, está aqui para os mais distraídos que não andam a seguir as releases do LXD. Saiu uma versão nova do LXD, o 3.12, que saiu, uhum, no dia 5 de abril. Traz bastantes funcionalidades e traz umas novas features muito promissoras. Portanto, aqui vou falar, tenho aqui uma lista e vou tentar aqui separar entre as várias funcionalidades, o que é que saiu dentro das funcionalidades novo. Portanto, dentro da parte de clustering do LXD, as informações sobre o DHCP neste momento não estavam centralizadas, e com esta release as informações já dá para ver numa unificadas, digamos assim. Quando se vê essa informação, já não se precisa de ir fazer servidor a servidor, de ver que IP é que foi assignado a qual container, uhum, e mais, e quando é que expira, e essas coisas todas de HCP já dá para, okay, ver tudo num só comando. Está muito jeito mesmo. Os eventos e as operações, agora aparece a localização dos servidores em que o evento e a operação ocorreu. Isto para fazer o troubleshooting era do diabo, porque tinhas de descobrir qual é que era o servidor em que os eventos estavam a acontecer. E agora também já há suporte para mais comandos para definir o servidor no cluster em que queremos correr o comando. Por exemplo, para editar configurações, para ver as configurações, para ver o LXE Info, que mostra as informações, as características sobre o servidor em que o LXE está a correr, informações, uhum, sobre a rede. Portanto, isto agora já permite que correr apenas, ou mandar este comando para correr apenas em um dos servidores, e não tens que ir ao servidor em si e correr lá o comando. Outra feature muito, muito interessante que saiu agora com esta release, que é o Shift FS. O que é o Shift FS? Boa pergunta. É um sistema de ficheiros que permite fazer o mapeamento automático do ID do utilizador e grupo automaticamente. Ou seja, antigamente, quando tu criavas um container, as permissões, isto no LXD, quando tu crias, uhum, um container em LXD, tu tens um mapeamento que diz o utilizador root, portanto, o utilizador 0 dentro do container, uhum, é o utilizador 100.000 fora, sim, do container, portanto, no host. Exato. Portanto, tu quando depois listas os processos, quando tens um processo a correr em root dentro do container, uhum, aparece-te como utilizador 100.000 esse mesmo processo no host. O que é que o ShiftFS vai fazer? Em vez de teres que fazer as permissões no sistema de ficheiros fisicamente, vai-te permitir fazer a alteração diretamente. Portanto, quando o sistema de ficheiros é montado, essa alteração é logo feita automaticamente. Portanto, se tu tens um backend em ZFS, quando tu escreves qualquer coisa com o utilizador zero dentro do container, vai escrever logo diretamente nos sistemas de ficheiros como utilizador 100.000. Ou seja, tu quando lanças um container, tu já não tens que fazer a modificação do utilizador e o do grupo para todos os ficheiros que existem dentro do sistema de ficheiros do container, digamos assim. Acontece logo automaticamente. Isto se quiseres escrever de fora para dentro, não é? Não, isto quando tu fazes a criação mesmo do sistema de ficheiros. Normalmente o sistema de ficheiros vem comprimido, vem dentro de uma tarball, e depois quando extrais com o sistema de ficheiros, o que é o utilizador e o grupo local, né? Porque tu estás a correr como um utilizador de root, e depois quando tu lanças um container, ou quando crias um container, o que o LXD faz, ou o que o LXD pronto, faz neste momento, e o que vai fazer, e o que o ShiftFS vai fazer diferente, é quando tu lançavas o container, ele tinha que ir ficheiro a ficheiro, mudar o grupo e o utilizador para aquele que é o mapeado, para o 100.000. Ah, ok, já percebi. Com o ShiftFS já não há necessidade de fazer isso, porque o próprio mount do ShiftFS te vai permitir fazer a tradução automaticamente. E isto reduz... Faz uma tradução dinâmica, exatamente. E isto vai-te reduzir bastante os tempos de lançamento do container. Basicamente, é isso que vais ganhar mais aqui neste momento, é fazer isso. Sim. Se quiseres fazer o spawn de mais uns quantos servidores de repente para aliviar cargas de outros, vai-te ajudar imenso. Exatamente. E é aí que está o grande ganho. O Stefan Graber, que é o líder do projeto LXD, esteve a fazer uns testes e ele diz que em discos mecânicos passou de 8 segundos para de 8 segundos e meio para 1 segundo o lançamento. Portanto, isto é um ganho quase de 100%. É um ganho que é bastante alto em termos de performance. E pronto, isto foi ainda não está disponível com o kernel dos LTS, mas já vai estar disponível com o kernel do Discord Dingo, se não me engano. Ainda não experimentei, mas o ShiftFS vai ser ativo no kernel do Discord Dingo a certa altura, se não me engano. Ok, e haverá hipótese de isso depois ir com o Hardware Enablement Stack também? Provavelmente. Ainda não sei bem qual é que é o plano deles para fazer a ativação disto por default. Eu acho que eles, ainda estão a fazer apenas uns testes nesta altura. E acho que o Snap vai permitir ter isso e vão fazer a ativação. Se quiseres testar, vai ser tipo uma feature que vais conseguir ativar se quiseres testar. E a certa altura, quando eles já tiverem mais dados e mais pessoas a utilizar e a testar, que eles vão pôr isto por defeito e é uma das coisas que eles querem ativar na 19.10 e na 24, claro. Ok. Fixe. Muito fixe. E com isto, outra das opções que também aparecem agora, portanto, mais opções que o LXD permite ver, é as funcionalidades do kernel, que afectam o LXD. Por exemplo, se o kernel já tem ZFS, já tem ShiftFS, já tem essas coisas, já podes, digamos assim, perguntar ao LXD o que é que o kernel suporta e ele vai-te dar essa informação. As capacidades dele. Exatamente, é isso mesmo. Melhor informações sobre o CPU, como os sockets que estão disponíveis, e isto vai-te permitir também fazer uma assignação melhor dos cores e dos sockets que tu queres para cada container. E também agora aparece informação sobre o GPU no LXI Info. Portanto, uma das flags, digamos assim, que a Canonical está a mandar cá para fora é que o LXD é muito fácil para fazer integração com as NVIDIAs e para correr SCUDA dentro do LXD e fazer essas coisas todas maravilhosas. É importantíssima para o pessoal que trabalha com AI. Exatamente. E pronto, e acho que assim resumidamente, não foi assim muito resumidamente, foi uma das maiores releases que saiu este ano. E acho que estou bastante contente e estou aí em pulgas para fazer os testes com o ShiftFS. Sim, parece bastante interessante, sim. Yeah. Também uma release muito grande foi o Descodingo, mas nós já estamos com uma hora e tal de gravação. Exato. Portanto, acho que vamos ter que falar do Descodingo novamente noutro episódio. Exato. E pronto, acho que devíamos passar então à nossa agenda. Exato, temos aí muita coisa também na agenda, né? Também, muita sim, a agenda a preenchidíssima e há coisas que nós sabemos que vão acontecer, mas que ainda não estão marcadas também. Ok. Portanto, por exemplo, sabemos que vai acontecer de novo... como acontece há 5 anos já, os encontros da comunidade em Sintra, com uma Ubuntu Hour até, mas ainda não está marcado e será marcado muito em breve e contamos com isso. Mas ainda assim há outro encontro então, não é, David? Há um encontro da comunidade Ubuntu em Queluz, não é? Sim, sim. Ouvi falar hoje, estive hoje a ver aí no canal organizado aí pelo Tiago Policarpo. Vai haver um encontro, deixa-me ver aqui a informação, em Queluz, no bar 85. Sim. Da Armada, ao pé da Junta de Freguesia de Montabrão. Vamos deixar o link para o evento. Isto está, está no website da Ubuntu.com, portanto na Loco, na Loco de Portugal. Podem ver lá mais informações. Sim. Só é importante dizer que é dia 7 de maio. Exato. Às 20 horas. Exatamente, das 20 às 23, mas provavelmente se a noite assim o permitir, que se vai estender. Sim, pela noite adentro. Pela noite adentro. E também em maio, e alguns dias só depois, aliás, capaz de começar ainda no. Aliás, é no dia seguinte, portanto. Exato. Podem ir direto do encontro da comunidade para o Creative Commons Global Summit. Para quem não sabe, o Creative Commons é uma organização que, sem fins lucrativos, que promove a criação de obras artísticas e culturais e de todo o tipo até, licenciada de forma aberta. Portanto, são licenças, promove a utilização de licenças permissivas para facilitar a redistribuição e a colaboração entre autores e a reutilização das obras para o bem comum. Este evento, a CC Global Summit, é um evento mundial que costuma ter centenas de ativistas, bibliotecários, educadores, advogados, especialistas em tecnologia, e que eles, a gente toda junta-se e discute, debate, realiza workshops, planeia atividades, faz apresentações e sobretudo, cria comunidade, né? Que é uma coisa super importante para quem quer colaborar em coisas. Sem dúvida. E este ano, o CC Global Summit realiza-se em Lisboa e, apesar da entrada não ser gratuita nem barata, é uma oportunidade que vocês não deviam perder. E ele, como já dissemos, começa dia 8 de maio, acaba dia 11, sábado. Quem quiser pode oferecer-se como voluntário. Eles precisam de gente para ajudar a organizar coisas dentro do evento. E é uma forma de participarem gratuitamente. Assim podem ir lá ir, claro que vão ter que contribuir um bocadinho como voluntários. Certo. Mas é melhor do que se calhar não irem, e assim sempre pelo menos veem como é que é o evento por dentro. Exato. Eu tenho aqui uma cavilha a meter. Já que estamos aqui a falar de Creative Commons, lembrei-me aqui do nosso querido Pedro Silva, que ele lançou recentemente, aliás até no dia 25 de Abril, né? Que é uma data bastante bonita para se lançar coisas para a comunidade. Ele lançou, portanto, os... Eu não sei a tradução disto para português, mas lançou os assets da Portucalio, portanto... Os meios. Os meios, yeah, os meios. É a palavra... Não é bem a palavra exata. Não é bem a palavra exata, mas pronto, os ficheiros, vá. Digamos assim, os ficheiros com os desenhos base do Portucalio. Para quem não sabe, o Portugal é um projeto do Pedro Silva. O Pedro Silva é um rapaz que já cá tivemos o prazer de fazer uma entrevista e falar sobre design open source, utilizando tecnologia open source. E ele lançou agora há pouco tempo os, portanto, outra vez, os ficheiros todos da Portugalio em CC by SA 4.0. E acho que tu também estiveste envolvido nessa decisão e para ajudá-lo a fazer, ou pelo menos a escolher qual é que era a melhor. Sim, fiz uma sugestão da para uma plataforma para utilizar, que não foi a escolhida, acho eu. Acho que a escolhida foi da Creative Commons, da Wikimedia. Wikimedia, exato. Que foi sugerida por outra pessoa que também já cá esteve no podcast, a Ruth Correia. Uhum. Foi interessante. O Pedro tem já de conversas interessantes nos grupos do Telegram e no Twitter. Tem havido sempre conversas muito interessantes sobre criatividade e sobre ferramentas de design e sobre a forma de utilizar ferramentas de software livre para criar obras. E ele chegar-se à frente com um dos próprios projetos dele mostra também essa atitude de partilha de parte dele e de realmente fazer as coisas que andem para a frente no mundo que supostamente era só de Macs e de Windows e coisas e Photoshops. E o Pedro marca aí a diferença. Exato. E o que me deixa bastante contente de ver esse tipo de atitudes e ver realmente alguém com tanta paixão a fazer este tipo de coisas. E meti esta cavilha porque se calhar este era um evento interessantíssimo para ir para o Pedro se juntar. Sem dúvida. E se calhar vamos dar aí a dica. Fica a dica. Uns dias depois, aliás, penso que é no fim de semana a seguir, há o Ubuntu Party de Paris. O Ubuntu Party é um evento gratuito e aberto a todos, que se realiza duas vezes ao ano, tal como as releases do Ubuntu. Uhum. E ela é organizada pela Associação Francófona Ubuntu FR, e o objetivo é promover o Ubuntu e o software livre. Se forem ouvintes do podcast há algum tempo ou se andam nos nossos grupos de Telegram, sabem que eu já lá estive. Fui lá o ano passado em dezembro, e a primeira vez que se realiza este ano vai ser de 18 a 19 de maio, é na Cité des Sciences et de l'Industrie em Paris. Também foi onde foi a UBUCON Europe 2017. Se vocês puderem ir, também é um evento espetacular. A escala com que aquela gente e a organização com que aquela gente em França funciona é impressionante. E é uma forma também interessante de conhecer pessoas da comunidade. No entanto, um evento francófono, portanto... É difícil. É difícil de parler. Um peu de français, oui, oui. E vais lá? Vais lá esta ou não? Vou sim. Sim, vou novamente. Vou estar de novo com o Rudy na boot do Ubiports. E é possível também que vá fazer alguma apresentação sobre a UBUCON Europe 2019. Boa, boa. E então, e o que é que há mais aí pelas terras lusas? Pelas terras lusas ainda o 5º encontro Python LX, que vai realizar-se dia 22 de maio nos escritórios da Onfido, que é no coração de Lisboa. Começa às 18h45, acaba lá pelas 21, vá por volta disso. Tem comes e bebes, tem pizza e cerveja, boa, segundo o que eu sei. E duas apresentações, acho que para o pessoal se entreter enquanto não está a comer e beber. Uma é o All Software Can Feed the World, por Cristiano Barra, e a outra, Don't Do This at Work, pelo Tiago Montes. Se quiserem mais detalhes sobre estes eventos todos, podem ver as notas do nosso episódio, temos lá links para essas coisas todas. Exato. E acho que encerramos por aqui, né? Já tivemos aqui muita treta para dar. Ainda temos muito mais treta para dar nos próximos episódios. Não queremos gastá-la toda de uma vez só. Vocês não imaginam sequer a quantidade de coisas que não conseguimos falar hoje. Se vocês vissem as notas que o Diogo tem, a quantidade de notas que o Diogo tem ali para falar, é uma coisa incrível. Exatamente. Mas pronto, ainda tenho ainda para dizer, ainda neste episódio, que se estiverem interessados em comprar computadores feitos para correr o Ubuntu, temos duas empresas amigas da comunidade que resolveram oferecer códigos de desconto para a nossa comunidade. Nós não ganhamos nada com isso, é mesmo uma coisa que nós estamos em conjunto com estas empresas a fazer. Uma das empresas é a LibreTrend, que tem as famosas LibreBox, que são computadores abertos, em que tudo, eles são feitos para correr o Ubuntu, vem com o Ubuntu pré-instalado. Há outras opções, creio, mas acho que o Ubuntu é o default. Uhum. Pá, e eles têm um hardware mais aberto que podem, os designs das caixas, os designs das boards, também acho que tudo aberto. O firmware que está instalado, por exemplo, é o Core Boot em vez das BIOS proprietárias. E eles oferecem um código de desconto no valor de 150 euros. O código é o POP150. Uhum. Portanto, se quiserem uma LibreBox, é uma opção excelente. São boas máquinas, são máquinas Intel com capacidades interessantes. Yeah. Também interessantes e bonitos são os Slimbooks, que são computadores feitos em Espanha. A LibreTrend é portuguesa, a Slimbook é espanhola, uhum. Portanto é tudo ibérico. São computadores, pá, são espetaculares, são lindos, são bem feitos e pá, também são feitos para correr o GNU Linux, em especial o Ubuntu. E curiosamente eles também estão a fazer agora experiências para correr Core Boot. Okay. Publicaram no Twitter umas imagens e já não sei quem mais me foi falar disso. Pá, eu tenho um Slimbook Pro 2, o Tiago Carron também tem, e sabemos que há mais pessoas da comunidade que também compraram, uhum. E que adoram os seus portáteis Slimbook. Eles também têm desktops e de gaming e nukes. Aliás, já falámos deles várias vezes aqui no podcast. Portanto, se estiverem interessados em comprar em computadores feitos para correr no Linux, têm estas duas opções. O código de desconto do Slimbook é muito difícil de pronunciar e de decorar, pelo que recomendamos que vão ao nosso site ver, e se entrarem no nosso site podem encontrar facilmente esse código de desconto. Exato. E se nos quiserem encontrar, é muito fácil. Podem ir a podcastubuntuportugal.org e podem também encontrar os links para os nossos feeds e instruções de como subscrever o podcast com a vossa aplicação preferida. Podem contactar-nos também pelo contacto@podcastubuntuportugal.org. Mandem-nos as vossas críticas, uhum. Ideias, alguma falha que a gente tenha feito, algum erro que a gente tenha feito. Se quiserem falar mal, se quiserem falar bem, podem-nos mandar um e-mail. Se quiserem fazer sugestões. Se quiserem fazer sugestões, se quiserem participar no podcast. Se tiverem boas ideias. Por favor, mandem-nos um e-mail. E se quiserem links para as nossas redes sociais ou usar o formulário de contacto no site, podem ir ao podcastubuntuportugal.org/contacto. Também nos podem encontrar a nós e à nossa comunidade em ubuntu-pt.org e no Twitter, Facebook e Telegram em ubuntu-pt. Se quiserem apoiar o show, e a gente agradece bastante, tem várias formas de o fazer. Sim, sim. Podem partilhar o post nas redes sociais ou convidar os vossos amigos a gostarem das nossas páginas. Podem-se também tornar-nos patronos em patreon.com/podcast Ubuntu Portugal, com o custo de entrada de $1 mais IVA por mês. Resta exatamente. Dizer que este show é produzido por mim, David Negreira, Diogo Constantino e Tiago Carronte, e editado pelo Alexandre Carrapice do Standard Claw Studios. Se quiserem serviços profissionalíssimos de captura de som em estúdio e edição, podem contactar o Standard Claw Studios pelo endereço de e-mail thunderclawstudios@gmail.com. E por aqui ficamos e até à próxima! Até à próxima!